Pra você, amiga, que está aí limpando a sua cozinha. Você sabe que hoje de manhã eu fui na feira. Antes aí o patrão me pediu pra eu trazer figo. Aí na dúvida eu perguntei, é figo fruto ou bife de figo? Aí me ficou uma fera, né? A gente fina, senhor Damastor, eu não ligo não, é que ele tem um sistema nervoso. Mas também com o emprego chato daquele, tem que vou te contar, ele é fiscal da Receita, imagina, eu fico o dia inteiro conferindo receita de médico, o dia inteiro, ainda mais com aquelas detricas mirradinhas que os médicos escrevem. Mas depois chegou o Damastorzinho, filho mais novo deles, acabou de ganhar um carro todo equipado. Tem roda de maionese, farol de pilha, teto ensolarado e trio elétrico. Eu não sei por que causa que um trio elétrico no automóvel, né? Deve ser porque ele gosta de música baiana. É ingrato esse Damastorzinho, sabe? Eu fiz a comida preferida dele e me chamou de burra. Eu disse toda boba quando ele chegou, Damastorzinho, adivinha a comida que eu fiz pra você? E ele perguntou qual, Creuza? Eu disse que começa com I. E ele, I, é I, I, I, I, não sei, ah, I, pensa, I, ah, desisto, disse ele. Estrogonofe, Damastorzinho. Aí, antes, eu aproveitei que os patrões não estavam, aí eu liguei pra Claudete, né, tava conversando com ela. O Claudete saiu da última e descobri que aqui nessa mansão é que eu trabalho é tudo fachada. E ela perguntou, como assim, Creuza? Eu disse, nada, aqui é dos patrões, é tudo emprestado, tudo. Acredita uma coisa dessa, essa roupa que o patrão usa é do Armani. A garrafa é, a gravata é do Pierre Cardin. O carro é do Mercedes, nada deles, né, uma pobreza. Além de pobre, são exibidos, imagina quantos dias que eu tenho patrão no telefone falando que tinha um Picasso. Eu já vi, ó, desse tamanho, pequenininho, imperador.